roda. Já é 11 horas, mano, você tá aí ainda? Ah, mano, acabei de acordar, vou tomar um banho, aí você passa aqui, firmeza? Ô, mano, você é fogo. Até pra dar um rolê, a gente tem que passar lá no São José, depois ir naquela cena, pra bolar aquela letra daquela música lá, mano. Firmeza, então. Tô tomando banho, passa aqui, falou? Ô... Vamos ver qual que é desse rolê aí, roda. E aí, negro livre, e aí, roda, o que vocês estão fazendo aí, mano? Ah, a gente tá dando um peão, mano, pra ver qual que é do baile aqui, mas a gente vai sair no outro rolê aí, mesmo. Mano, daqui a pouco a gente volta. Calma aí, calma aí, Lu, calma aí, falou, falou. Tudo ilusão e vaidade. Infelizmente, ao acordar já percebi que era tarde. Dentro de um Civic prata, estilo Lazy Bunny. Corroído pela ambição, a minha alma com muita fome. Muitos flashes em mim, olhares atentos em meu pulso. Um Mont Blanc que faz brilhar como um lustre. Que pena eu sinto por uma terra tão roubada. A miséria assola e por isso te trocam por nada. Você vale o que tem, se o caixa for forte. Ganha muitas amizades, engraçado que chove. Faço um rolê, logo percebo, estou sempre querendo mais. Um lugar bem style, um clima suave na paz. Vou encontrar um baile black de arregaçar. Espero que entre na minha mente, me traga um alívio, me surpreende. Um som bem louco pra refletir, esquecer meus problemas, dançar e sorrir. Mano, momento, já faz uma cara nessa rotina, e aí, nada? Pessoas estranhas mal por dentro. O enfeite esconde bem no fundo o medo. Nos chamamos de louco porque insistimos nisso. Falar do interior e não do fictício. Viver em busca de algo que os olhos não veem é listo, mas nem tudo convém. Falando do passado, dos rolês com os aliados, buscando a paz. Noites perdidas me estragando cada vez mais. Onde está? Obtive o luxo, meu coração continua triste. Porque tem que ser assim? Pensei, acho que existe um plano pra mim. Se nada dá certo, conquistando algo, me sentindo em um caminho incerto. Alívio falso, é por isso que falo sem medo. Levo um hip hop, instruções do gueto. Vivi pra depois passar. O que eu e você deve sempre buscar. Andando pelo certo, comecei a olhar. Um outdoor, nele o luxo e a fama. É disso que eu quis falar. Que no fim, tudo isso vai ficar. Vamos correr pra conquistar. Querendo vida em abundância em primeiro lugar. Não vegetar, querer que tudo caia na frente. Lute, acredite, acordo com essa mensagem na mente. Onde está o seu coração? Mostrar o que tenho ou o que sou pros irmãos. O amor e o respeito deixado de lado, por um conforto ilusório trocado. Só não sabendo que no fim o doce se torna o amargo, amargo. No fim dessa visão, terminei de escrever, visualizei um carro e um homem. Brilhava por fora, dentro o fosco olhar o consome. Consome. Consome. Sou eu, personagem louco, pronto, entrei em cena, cê tava me aguardando, né, truta? Se a noite é tipo um filme sem nenhum problema, vários personagens envolvidos no esquema. Luz, câmera e ação, vem em mim. Dá um tom legal, meu pano de cetim. Saindo do carro, muito som, vários flashes. O tom da sua luz, reluz no meu Rolex. É tudo nosso, envolvido eu tô. Cadê o chocolate? Ainda não chegou. É, como sempre, né, truta, atrasou. Tão rapidinho, vamos lá, liga o Joe. Avisa o Brunão, fala que demorou. Todo mundo envolvido, o que que aconteceu? Todos os manos, os parceiros meus. Meus parceiros, então. Cê quer curtir, vamos lá, mas curte na boa, sem querer atravessar. Vem com nós, vem comigo, é muito bonito ver o gueto reunido. Vem, todo mundo se ligou no som. Todos no compasso, todos no seu tom. Curtindo da hora, sem parar de zoar. Ficou muito louco com as mãos pro ar. Há 6.000 anos até pra plantar. Os preto dança, todo mundo igual, sem errar. Mas tem hora que o sangue ferve. Vários porco, vários verme, vários pés de break. Que diz, que fala mal do rap. Que odeia o rap, que não gosta do rap. Longe de nós, papagaio se cresce. Mas no seu quarto está o segredo. Tenta me imitar na frente do espelho. Fazer o que? Esse é o estilo do gueto. Se playboy paga o pau, ainda me olha com medo. Extermínio de erros, sente o peso. Camisa branca lisa, tamanho G. Calça bege, tênis black, não tem pra ninguém. De trança ou boné, no frio, moletom. Relógio no pulso, no pescoço, os cordão. Os gambé olha pra nós, já vê cifrão. Tipo o alimento de rabecão. Tipo um troféu ou um prêmio. Se pra uma medalha pra pôr no peito. Tô até ligado, já vai enquadrar. Vai, vai, vai, vai, encosta aí. Paramos o carro sem deixar se inibir. Quebrar na cara, tiozão, deixa eu ir. Falou aí. Percebi que o estilo organizado de crime é a política raciocina. Tio, que tem o poder todo a seu favor. Mas para o alto, o neguinho se enganou. O lema é andar na sombra do onipotente. Ele me guarda, ele me guia, ele protege a gente. Da cova dos leões ou da serpente. Vem com nós, vem com nós, vai. Onde estão os que se levantaram contra mim? Vem, na crocodilagem é só um pra cair. Traidores é povinho, não vai ver o meu fim. Na noite eu vi de tudo, só não vi esperança. É impossível falar que a noite é uma criança. O senhor está voltando e eu sou sua lembrança. Negro livre, eu vejo e analiso os boy ali sentado tipo com um falso sorriso. Sabe por quê? O sonho é ser considerado. Por isso que inberna na droga e no álcool, colando com o gueto pra ser protegido. Chapéu atolado, jeitão de bandido. Aí negro livre, vira a esquina aí mano, vira a esquina aí. Abaixa, abaixa o vidro aí, roda. E essa multidão ali, mano, todos bem vestidos, pá. Mó estilo, naquela direção ali, ó. É uma igreja, mano? Barato é louco, mano, como diz o XZ, mó unção. Tudo nosso.